Meter os canos, roubar a padaria, até pai de família. Perdendo o brilho estão os nossos filhos. Nascem bonitos, mas quando crescem, muitos estão perdidos. Matam, rouba pra manter o vício. Não quer saber de estudar, só curtir a noite, zoar com seus calibres fortes e firmes. Com seus calibres fortes e firmes. Deus criou o homem. Matando muita gente inocente. Deus criou um homem. O homem inventou as guerras, as armas de pente. Matando muita gente inocente. Ameaçando nossa gente inocente. O presente e o futuro morto novamente. Porque as crianças de repente perderam a paz, mas também as lembranças de ódio e vingança. Apanharam muito na infância, então perderam a paz. Convivendo muito mais, humilhações, abuso dos pais, castigos nas horas sem razões. Tudo gera um distúrbio emocional, divisa do bem material. Criança disputada entre o pai e a mãe, foge de casa vivendo nas ruas como cães, passando fome, cheirando tine. Consome tudo que enlouquece pra esquecer o frio. O homicídio que playboy cometeu, queimando o índio vivo. O crime é o motivo, dinheiro é o incentivo. A gente tem medo do bandido chamado Granfino, que no final não é preso, com seu advogado sai ileso. Enquanto o pobre apanha na cara, morre na mão da polícia na bala. Com seus calibres fortes e firmes. Com seus calibres fortes e firmes. Deus criou um homem. As armas de pente, matando muita gente inocente. Deus criou um homem. O homem inventou as guerras. As armas de pente, matando muita gente inocente. Deus criou um homem. O homem inventou as guerras. Matando muita gente inocente. Deus criou um homem. O homem inventou as guerras. As armas de pente. Matando muita gente inocente.